quando por ti bate logo o meu coração. Estou a ficar louco e a morrer desta paixão. Olhas para mim, fico logo sem respirar. És minha luz, quem eu vou para sempre amar. É só ternura, doce sereia. O que eu quero para mim, a vida inteira. E os teus olhos, da cor do mar, deixam-me louco e sempre a sonhar. Menina bonita, eu quero te conhecer. Menina bonita, meu sonho de prazer. Menina bonita, o teu corpo me seduz. Menina bonita, és meu brilho, minha luz. Sou nosso destino. Se tu não sabes dançar, vem comigo que eu te ensino. Junta teu corpo no meu, seremos um só ser. Nessa dança sensual, tudo pode acontecer. Menina, olé, olé. Bonita, olé, olé. Vai comigo, olé, olé. Que eu te ensino, olé, olé. Ai, ai, ai, ai. Que samba é que é bom. Ai, ai, ai, ai. Vem comigo que são vá. Ai, ai, ai, ai. Este ritmo e este som. Dança comigo agora, porque sei que vais adorar. Não tenhas medo e vem. Deixa o teu corpo balançar, porque esta dança louca eu te quero ensinar. Serás alma africana, minha deusa do amor. No meu corpo suado quero sentir o teu calor. Menina, olé, olé. Bonita, olé, olé. Vem comigo, olé, olé. Eu te ensino, olé, olé. Ai, ai, ai, ai. Que samba é que é bom. Ai, ai, ai, ai. Vem comigo que zombar. Ai, ai, ai, ai. Este ritmo e este som. Dança comigo agora, porque sei que vais adorar. Menina, olé, olé. Bonita, olé, olé. Vem comigo, olé, olé. Eu te ensino, olé, olé. Ai, ai, ai, ai. Que samba é que é bom. Ai, ai, ai, ai. Vem comigo que zombar. Ai, ai, ai, ai. Este ritmo e este som. Dança comigo agora, porque sei que vais adorar. Canal 2 da Antena 2. Tu que até tens noção do espaço.

queres dar ao nosso amor? Não sei porque é que tudo entre nós foi terminar tão cedo assim. Não fui eu, pois sempre dei tudo de mim até esgotar até ao fim. Mas podemos fazer de novo acontecer tudo entre nós. É que entre nós os dois o amor sorri feliz. É que entre nós os dois existe a paixão. É que entre nós os dois tudo é lindo e perfeito. É que entre nós os dois só o amor tem jeito. Por ti posso provar o que quiseres. És o homem da minha vida. Eu quero subir contigo ao altar e na igreja me casar. Também eu sempre pensei no que tu queres e vou-te dar mais, muito mais. Seres minha mulher e mãe dos meus filhos, e mãe dos meus filhos também. É que entre nós os dois o amor sorri feliz. É que entre nós os dois existe a paixão. É que entre nós os dois tudo é lindo e perfeito. É que entre nós os dois só o amor tem jeito. Antenaweb.info, o site da nossa estação. Rapaz, e cobrindo de beijos,

Canal 2 da Antena Web. Cai, cai, me dê a vontade de Estou tão triste e sinto que não vai parar o meu inferno. Este maldito sofrimento é eterno. A vida é tão cruel, que hei de fazer? Estou tão triste que me parece tão distante essa alegria. Quando criança pelos campos eu corria, onde está esse olhar que parou de viver? Estou triste e vou chorar. Não vale a pena fingir mais que tenho esperança. Estou triste e vou chorar como se fosse uma criança. Estou triste e vou chorar. Única forma de sentir que tenho vida. Estou triste e vou chorar. Eu não encontro outra saída. Estou tão triste, me parece tão distante essa alegria. Criança pelos campos eu corria, onde está esse olhar que parou de viver? Estou triste e vou chorar. Não vale a pena fingir mais que tenho esperança. Estou triste e vou chorar. Come on.